Vamos combinar, bota tudo no lugar. Na festa do Luke, som DJ Magno que vai tocar. E DJ Rebelde, saudade. Eu planejei tudo com calma, eu fiz tudo direito. Te despistei, criei um alibi perfeito. Saí do trabalho e fui pra sua rua, com uma aliança, um buquê e uma proposta sob a lua. Ah, oh, oh, oh, oh. E ao chegar, eu te vi se entregar a um outro alguém. Eu chorei ao pensar que eu iria te entregar minha vida, e agora não há um porquê da aliança, dessa lua, meu pão, desse maldito buquê. Da aliança, dessa lua, meu pão, nesse maldito buquê. Banda 007. Eu planejei tudo com calma, eu fiz tudo direito. Te despistei, criei um alibi perfeito. Saí do trabalho e fui pra sua rua, com uma aliança, um buquê e uma proposta sob a lua. Ah, oh, oh, oh, oh. E ao chegar, eu te vi se entregar a um outro alguém. Eu chorei ao pensar que eu iria te entregar minha vida, e agora não há um porquê da aliança, dessa lua, meu pão, nesse maldito buquê. Da aliança, dessa lua, eu chorei ao pensar que eu iria te entregar minha vida, e agora não há um porquê da aliança, dessa lua, meu pão, nesse maldito buquê. Da aliança, dessa lua, meu pão, nesse maldito buquê. Da aliança, dessa lua, esse maldito buquê. Da 007. Tô uma semana acordado aqui sem dormir, e o seu lugar na cama arrumado esperando por ti. Aqui nas minhas contas já se passaram mais de mês que você se foi dizendo vou te esquecer de uma vez. Meu coração dispara com saudade de você, mas o meu orgulho lembra de tudo que já me fez. Mas talvez queira o destino nos unir mais uma vez. Me jogar nessa paixão é o que pede a insensatez. Te encontrar no Matrix e te dar amor. Vou te esperar no comando imbatível, vou te amar. Vou te encontrar com DJ Nelly e DJ Valdemir. Vou te esperar, DJ Luiz Carlos vai tocar pra mim. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.